Não adianta vir me prometendo céu. Suas declarações de amor não vão me conquistar. Palavras doces num pedaço de papel. Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel. Você nunca acreditou no meu amor. E eu calada aceitava suas traições. Por outro alguém hoje estou apaixonada. Foi você que escolheu, foi você quem perdeu, me perdeu. Esqueça o meu rosto e o meu telefone. Não mande mensagem, esqueça o meu nome. Meu corpo, alma e coração já é de outro homem. Esqueça as promessas, o louco desejo. Esqueça o perfume, o gosto do beijo. Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel. Desculpe, mas eu sou fiel. Você nunca acreditou no meu amor. E eu calada aceitava suas traições. Por outro alguém hoje estou apaixonada. Foi você quem escolheu, foi você quem perdeu, me perdeu. Mas eu sou eu sou.